Aí, Dionísio, eu não dou ideia torta, só dou ideia reta. Se tudo der certo, ó, se tudo der certo, ha, petit pequenininho, bebê, petit pequenininho, mãe. Cadê o gritinho das solteiras? Vai só cavalona, vai só cavalona. Chama de subir de calabresa. Vai só cavalona, vai só cavalona, vai só cavalona. Vem no swing, vamo lá. Aí, depois do McDonald's, depois do McDonald's, é Tetel direto. Depois do McDonald's, é Tetel. Ó, nós catuca na tcheca, soca, soca na tcheca. Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca, catucadão na tcheca. Chama no sumir de calabresa. Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca. Vai, tira o pé. Oi, vai só cavalona, vai só cavalona, vai só cavalona. Só cavalona, oi, vai só cavalona. Vai só cavar, vai, mãe, empina a bunda, bebê, vai. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Chama aí! Só cavalona, ô, só cavalona. André CDs, moral de Biguara. Apertado e quente.